Eu sou Ed, cinema panorâmica, matinê, suerê do lugar. Olha a menina com tranquilidade, se entrar nas bocas, entre com cuidado. Porque, amigo, tudo é chão, o jogo é de chuteira, camisa suada no vaso, cai na área pênalti, medalha de ouro. Como já dizia meu amigo Aldifas, presidente do Segura Coisa lá de Olinda, meu nome é Fastio.